Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Alô, alô, amados, um forte abraço, a paz do Senhor aí pro teu coração. Nós estamos chegando por aqui com mais uma edição do Gospel Hits, com transmissão para todo o Brasil, para o exterior, através das emissoras que compõem a nossa rede, né? Tudo na paz aí com você? Certamente que sim. Aqui eu, Osmar Cunha, na comunicação, meu amigo Léo Chandelli na produção. Estaremos juntos em 60 minutos com os melhores louvores, né? E você é o nosso convidado. A gente começa o programa de hoje com um versículo que está em Salmo 7, 17, que diz: Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, ó Altíssimo. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Ó Pai, nós pedimos que a partir de agora, Senhor, o Teu Espírito Santo possa estar abençoando ricamente todas as vidas que nos ouvem e aquelas que estão envolvidas neste projeto também. Você está convidado a permanecer conosco aqui no nome de Jesus. Olha, e você também está convidado a curtir a fanpage do Gospel Hits no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits e deixar o seu recadinho lá, tá bom? O nosso site é www.redegospelhits.com.br. A primeira aqui do programa é com o Ministério Emanuel. Preciso de Ti. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Quantas vezes eu deixei de falar do teu amor? Quantas vezes eu não soube te adorar? Quanto tempo eu perdi? Te quero, Senhor. Desesperado estou, preciso de Ti. Desesperado estou, preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Quantas vezes eu deixei de falar do Teu amor? Quantas vezes eu não soube te adorar? Quanto tempo eu perdi? Te quero, Senhor. Desesperado estou, preciso de Ti. Desesperado estou, preciso de Ti.

Gospel Hits. Grace, what have you done? Murdered for me on that cross. Accused in absence of room. My sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place. So my soul will live. Oh, to be Gospel Hits. Senhor, me capacita. O mundo me oferece o melhor de tudo que ele tem. Quero ser meu dono. Quebra minhas cadeias, resgata-me, Senhor. Não quero ser feito. Não vou invalidar teu sangue, ó Jesus. Morte, sacrifício, aquela cruz. O maior investimento que alguém já realizou. Não vou invalidar teu saldo de amor. Num preço incalculável, o Senhor. separado, exclusivo para o teu louvor. Você ouviu aí Música Linda com Jairo Bonfim, exclusivamente seu. E ainda Hillsong Nights, Scandal of Grace e o Fernandinho, Tudo é Possível. Alôzão abençoada Nildinha Mendes em Patos de Minas, lá em Minas Gerais. Ao Luciano Vieira em Lusiânia, Goiás. Ao Billy Manara em Vitória do Espírito Santo. Ao Vandro Ramos em Socorro, São Paulo. Para Alessandra Correia em Rio das Pedras, São Paulo, pertinho de Piracicaba, né? E que curte a nossa fanpage aqui no Facebook, a fanpage do Gospel Hits. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes aqui no Brasil e também no exterior. Bem, eu quero mandar um abraço aqui, um recado para os nossos parceiros, né? Podem nos enviar aqui os nomes dos ouvintes do Gospel Hits para ouvinte@redegospelhits.com.br ou em nosso mural, também no site www.redegospelhits.com.br. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. Estamos de volta com a sequência do nosso Gospel Hits e os melhores louvores falando das maravilhas de um Deus criador, de um Deus redentor, né? De um Deus que tudo tem feito para salvar a humanidade. A palavra de Deus fala que o desejo dele é que todos se salvem, que nenhum se perca, né? E tenha certeza que o Senhor tem feito de tudo para você ser alcançado com essa palavra arrebatadora, palavra de vida, palavra de Deus, né? Através das multiformas que Deus tem usado para chegar-se até você. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A voz do Senhor é essa aí que você está ouvindo, através desses louvores maravilhosos, né, que falam sobre a santidade e a grandeza de Deus. Obrigado você pela audiência e que o Senhor abençoe a sua vida abundantemente aqui no Gospel Hits. Quem quiser participar aqui do programa é só curtir a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Foi o que o Robson Silva fez e está recebendo nosso alôzão abençoado. O Robson, que é da cidade de Desterro, de Entre Rios, Minas Gerais, pela primeira vez participando conosco. A paz aí, irmão. Também mandando um alô aqui para a Érica Olinda de Mauá, São Paulo. Para a Sônia Trevisan Souza e o esposo abençoado, o Celso Souza de Taboão da Serra, São Paulo. Vamos ouvir agora aqui no Gospel Hits, Jeremy Camp, Came Alive. Vai para a Elza Alves Vaz em Brasília, né, Distrito Federal, que nos ouve sempre aí. Também para a Dani Ribeiro em Cosmorama, São Paulo. Para Bianca Chiquitelli e Otávio Chiquitelli em Guariba, São Paulo. Gospel Hits. Watch the world being held captive by dreams that will never be fulfilled in this life. Chasing the darkness and everything that surrounds, all the emptiness buried inside. Well, I won't stop showing this hope that is holding the passion so deep in my heart. To tell all the world of your love and affection and the plan that you've had from the start. So I will continue to fight till the world comes alive. Till the world comes alive, yeah. 'Cause you have restored us and you have redeemed us. We have been given new life. That begins by receiving the forgiveness that cleanses us all. All the broken and bleeding just start by believing His love has conquered this call. So I will continue to fight till the world comes alive. Till the world comes alive, yeah. 'Cause you are by dreams that will never be fulfilled in this life. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel.

mas o amor de Deus me arrancou dali. E hoje estou aqui. Quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. Oh Lord. Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. A droga vem pra matar, vem pra roubar. A droga vem pra destruir, pra confundir, para iludir. A droga joga filho contra pai. A droga vem pra tirar a paz. Mas Deus me deu vitória e hoje estou aqui. Você também vai conseguir. Quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Quem era eu? Precisando de Deus, meu Deus. Quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Quem era eu? Precisando de Deus, oh Lord. Deus me criou pra marchar. Jeová, Jeová, Jeová. Eu fui gerado pra adorar ao Senhor, o Criador. Eu só não posso esquecer de onde Deus me tirou. Louvor com o cantor Lázaro, Quem Era Eu? Antes a nova de trabalho da Bruna Carla, Aceito Teu Chamado. E outro grande lançamento aqui com o Damares, Você Mais Deus. É o Gospel Hits, graças a Deus, pelas principais emissoras de rádio e web rádio, atingindo vários estados do Brasil e atingindo também o exterior, principalmente Portugal e Espanha, onde nós temos os parceiros lá há muito tempo, né? Deus abençoe aos nossos parceiros aqui também do Brasil. E quem quiser conhecê-los é só acessar aí o nosso site www.redegospelhits.com.br. Ali você vai ter uma noção para onde esse programa é espalhado para esse mundão de meu Deus. Aproveitando, quero convidar os nossos ouvintes para que entrem aí na página do Gospel Hits no Facebook. O nosso endereço é Rede Gospel Hits. Deixe lá o seu recado para nós, tá bom? Alusão abençoado para o Cezinha, da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Também para Ercília Lima, de Natal, no Rio Grande do Norte. Alusão abençoado para o Edilson Carvalho, de Boa Vista, em Roraima, que sempre está aí do outro lado, curtindo o Gospel Hits. Ao Júnior Silva, de Tucuri. É Tucuruí, né? Tucuri mesmo. E agradecendo ainda a Fran Fernanda em Ouro Oeste, São Paulo, oferecendo para o esposo Rogério o programa Gospel Hits inteirinho. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. Transformação, transformação, transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Voltando aqui no Gospel Hits, com mais louvores que abençoam as nossas vidas, né? De forma tremenda. Olha, todas as vezes que a gente faz esse programa, né, Léo, a gente termina abençoado, a gente termina enriquecida de tanta alegria e satisfação de poder estar aqui comunicando com você, mandando um abraço santo aí pra você e ouvindo esses louvores com você, tá? Obrigado pela sua existência também. É, graças a Deus nós estamos no ar há mais de 5 anos com esse Ministério do Senhor, um programa para todas as denominações, né? Para católicos, espíritas, evangélicos, etc. O importante é que o nome do Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, seja exaltado, seja sobremodo exaltado. Mas alôzão aqui no Gospel Hits, antes de rolar o próximo louvor, nós queremos mandar um abraço para o Roberto Rodrigues em Caruaru, no Pernambuco, ao Francisco Gualberto Feitosa da Silva, em Fortaleza, no Ceará, para a Jane Miranda, em Vitória da Conquista, na Bahia, ao Rui Gomes de Oliveira, na Praia Grande, São Paulo, ao Josiel Araújo, em Caxias, no Maranhão, oferecendo para a namorada socorro. E vamos com o louvor do Trazendo a Arca. Gospel Hits. Fazer ser, Senhor. Fazer ser o seu nardo precioso. Fazer ser o seu bálsamo sobre nós. Sobre os cansados e sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo. Oh, desce, Senhor. Sobre os que choram, os abandonados, sobre os cativos, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nar.

sucesso gospel, você ouve, porque o Gospel Hits toca. Ouvimos a banda internacional Jesus Country, Where You Are, Paulo César Baruch acústico, A Minha Força e a nova da dupla André e Felipe, Chorar Pra Quê. Meus últimos abraços aqui, né, e registramos ainda mais uma vez a grande audiência antes da mensagem bíblica. A Patrícia Egas, em Guararapes, São Paulo. O Davidson Wesley da Fonseca, em Virginópolis, Minas Gerais. Ao William Duarte, em Altazes, no Amazonas. E ao Joel Cardoso de Almeida, em Palmas, no Tocantins. São várias localidades que recebem a nossa mensagem, a mensagem do Criador, através do louvor, através das músicas, através do Gospel Hits. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Deixe lá o seu recado, tá bom? O nosso site é www.redegospelhits.com.br. E o nosso Twitter é @rede_gospelhits. E agora, vamos para a mensagem para enriquecer ainda mais as nossas vidas hoje. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Bem, meus amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esperança. Espere, Deus sempre surpreende. E será no Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Espere no Senhor. Eu não sei, né? Muitas pessoas, milhares de pessoas nos ouvem, mas se essa mensagem veio, é porque certamente você precisa ouvi-la e você está precisando de um pouquinho mais de esperança, um pouco mais de motivação. Espere no Senhor. Ele é o maior especialista em criar fatos novos e inesperados. Os milagres realizados por Jesus e registrados nos evangelhos ensinam que ele tem poder sobre a natureza, pessoas, reinos, governos, famílias, igrejas, circunstâncias, poder sobre enfermidades e também sobre a economia. Até os demônios estão debaixo do seu domínio. Os milagres registrados no Antigo Testamento nos falam que Deus pode abrir janelas do céu para derramar bênçãos sem medida. Não existe no mundo nenhum medidor com a capacidade de aferir, medir e avaliar todas as bênçãos celestiais dispensadas sobre o povo de Deus. Existe um memorial escrito no Livro dos Livros, asseverando que as riquezas insondáveis de Cristo são liberadas para os seus filhos. Estamos aqui na presença do Rei da Glória, o Senhor do Universo, porque Ele nos deu a graça de esperarmos nele, mantendo-nos fiéis até a morte. Aliás, a palavra diz, sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O nosso GPS precisa estar ligado com Deus. Temos de estar antenados constantemente com a torre de comando do trono de Deus. Que neste dia, muitos fatos novos e surpreendentes gerem vida nova e grandes prodígios sejam manifestados na sua vida e que Deus te dê a vitória que você tanto almeja. Senhor, por favor, peço que Tu me surpreendas com algo lindo hoje. Esta é a nossa oração. Uma experiência que possa nos levar a desfrutar de maior intimidade contigo e com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eis aí, portanto, a mensagem que Deus reservou para o nosso coração e que você possa se apossar dessa bênção, né? E esperar firmemente no Senhor e Ele, sem dúvida nenhuma, te dará a vitória que você procura. Até o próximo Gospel Hits, se Deus quiser. Até lá. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.